peito ainda pulsa, um coração não vai parar. Minha rima muito mais que uma simples canção. Não vai parar. Pelos becos, favelas, vielas, nossa luta, nossa missão. Não vai parar. Nem morrer o sonho de revolução. Vou seguindo com a força de quem nunca desistiu. Minha vida, minha luta, o rap, o coração a mil. O sonho que suportou o passado tempo, aprendendo com os erros e seguindo conforme o vento. Com talento, coragem pra seguir minha história, superando as barreiras, buscando sempre a vitória. Não baixando a cabeça, me curvando ao inimigo. Se é pedra, se é espinho, fazer valer o sacrifício. Nada vai ser em vão, 3 anos nunca foi 10 dias. O rap e um só, tipo letra e melodia. Um verso simples, sem requinte, mas feito de coração. Cada estrofe, rima, cada letra, cada canção, escrita com sentimento. A inspiração de um poeta que ainda sonha com a paz, que vive em meio à guerra, que ainda acredita no amor. Não desistiu de lutar, então seja como for, a minha voz tá no ar, tipo um crime perfeito. Prossigo sem deixar rastro, batida após batida, marcando passo a passo entre o fracasso e o sucesso. Confesso, tanto faz, tanto fez, o inverso do fraco caí, mas sempre me levantarei. Não vai parar, se no peito ainda pulsa coração, minha rima muito mais que uma simples canção. Pelo gueto a minha luta, minha missão. Nem morrer os sonhos de revolução. O coração combatente das veias, o sangue quente que continua pulsante. Não vai parar. O rap a rima vertente que sem algema ou corrente explode os alto-falantes. Não vai parar. Então seja como for, no rap só por amor, sem prata, ouro ou brilhante. Não vai parar. Firme então vou que vou, com a coragem de um gladiador e a força de um gigante. Sempre avante, coração ainda pulsa, me impulsiona a reagir. Não me calar, não me curvar, não me entregar, nem desistir. A guerra não tá vencida, várias batalhas virão. Muitos vão tombar, os verdadeiros nunca cairão. 20 e tantos de idade, mas experiente, maduro, guerrilheiro, combatente, firme e forte no bagulho. Até quando eu puder, quanto não chegar minha hora, rimando, versificando, brilhando minha trajetória, defendendo os ideais, meus anseios, convicções, sem me deixar levar pelo holoforte, o brilho dos cifrões. Na arena dos leões, tô no jogo pra ganhar, na luta, filha da puta, e meu rap não vai parar. Vai continuar ecoando nos falantes da perifa, no ouvido de quem escuta, assimila, se identifica, absorve ideologia, rap epidemia, nossa filosofia. O sistema se arrepia quando vê o molequinho que ele não deu valor, revoltado, dente cerrado, com demônio rimador. Pra eles o opressor, inimigo, ameaça, quem antes o caçador, hoje em dia virou a caça. E a favela tá armada de ideia, informação, não são poucos, vários loucos no rap, uma missão de paz e revolução. Então seja o que Deus quiser, vou na fé, aconteça o que aconteça. Venha o que vier, eu tô pronto e preparado. O homicídio tá de volta, tambor tá carregado e eu só quero a minha cota. Criminoso verbal, de caneta em punho. Rap é o crime e eu confesso, foi tráfico e consumo. Se no peito ainda pulsa um coração.